request to the public. That is the end of the public. 2601. Boa noite, 011, sobre Brasília, na frequência 124.25, alterne 126.25. Alterna 23.0. É um bom dia, sem necessitação. Subir mantém o nível de voo 360. Eu não sei se você está aqui. Laguna do Senhor. Alguma previsão de desvio nas próximas 60 milhas? Né? Desvio, eu vou no 91. Vou no menos 7, essa manifestação, motorista de voo 400. Tem aviso de autorizado para os pagais. Nessa posição, alterne Brasília, na frequência 1273-123 e 90. Siga. Autorizado, tu mantém o nível de voo 400, vou no 961. Cargo 8266 Recife. Brasília, um frequente 1-7-3, vai estar com 8-3-0. 9.8. Federal 9970, Federal 9970, alter registro na frequência 1128.8, alter 126.0. Federal 9970, está autorizado nível 150, Federal Mari. Salvador, muito bom dia. Vou 1095, novidade minha. Só 1050. É só confirmar, deixa no 013. 013. etapa, grata na 097. Após altitude, senhor? Só presente, 2 mil pés, autorizado. já presente, então direto Eletro, para o 3597. 107, aguarde submissão no setor 360. Thank you. contact now is the center frequency 125.45, if unable 126.85. Caso patrono 77, bom dia, também está mantendo o nível 360. Foi direto Sagaz e em Sagaz chama-se Brasília, em 127.3, alterna 123.0. Chama agora Centro Recife em 126.7, alterna 124.55. Rio 9811, chama agora Controle Salvador em 119.8. Rio 9811, chame Controle Salvador em 119.8. Pan 319. 171, this is Center Fox Cabin, final machine park level 360, fire direct to Brady. At the Brady, contact the Brasilia Center, frequency 124.25. Qual é a situação chamada para o caso?